indicando o caminho a seguir. Aleluia! E hoje, o texto é Mateus 11, 11 a 15. Mateus 11, 11 a 15. Aleluia! O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje eu vos digo que entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto de hoje mostra Jesus que faz um elogio a João Batista. Mostra a grandeza e a humildade de João. É grande porque realiza em si a promessa do Antigo Testamento. Pequeno porque é apenas o precursor, aquele que prepara o caminho do Senhor. Jesus diz que é um novo Elias, porque possui o espírito de poder. Agora é Jesus que vem. A missão de João Batista é proclamar o término de espera e o início de uma nova história em Jesus. Vem, Senhor Jesus, Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Este é o espírito do Advento. Senhor, nós queremos pedir Santa Luzia, ilumine o nosso olhar e o nosso coração. Ajude-nos, Santa Luzia, a jamais deixar a fé obscurecida, os olhos cegos para a verdade. Santa Luzia, protege os meus olhos para que eu veja um mundo bem melhor. Santa Luzia, protege os meus olhos. Seja sempre o motivo maior. Santa Luzia. Santa Luzia, protege os meus olhos para que eu veja um mundo bem melhor. Santa Luzia, rogai por nós. Coloque a mão nos olhos e vamos rezar. Jesus, por intercessão de Santa Luzia, livrai-me dos males dos olhos e da cegueira da alma. Jesus, por intercessão de Santa Luzia, livrai-me dos males dos olhos e da cegueira da alma. Quero ver o bem vencer o mal. Santa Luzia, protege os meus olhos. Santa Luzia, ajudai aqueles que estão com problema de visão, males físicos, mas também a cegueira da alma. Ajuda-nos a enxergar a estrela guia e caminhar no caminho do bem, caminhar para a gruta de Jesus. Protege os meus olhos para que eu veja um mundo bem melhor. E hoje, sendo dia de Santa Luzia, vou abençoar a água. Passe essa água benta nos olhos. Faça isso e convide os seus familiares a fazerem o mesmo. Abençoai, ó Deus, por intercessão de Santa Luzia, esta água, que pela efusão do Espírito Santo possa